Alfa Delta, suba para o nível 090. Subindo 090, Alfa, Alfa Delta. Afirmativo. O aerolevantamento será feito dentro da área terminal? Inicialmente sim. Que distância de Salvador? Whisky Bravo Zulu decolado aos 17, chama em controle 119, decimal 8. Tente 198, Whisky Bravo Zulu. Radiais seria entre as radiais 360, entre as radiais 330 e 020. 330-020. Controle Salvador, Papa Tango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu é o controle, prossiga na ascensão para o 085, seguindo a linha do litoral, informe radial ideal para Guanambi. 270 radial, Whisky Bravo Zulu. Ciente, vai manter a linha do litoral até o farol da barra, subindo para 85. Ciente, até o farol da barra, 085, Whisky Bravo Zulu. Livre pouso, vento calmo. 607. Confirmando a interdição só 90 metros? Afirmativo. Obrigado. Voo no 715, Serra Vitor 366, localizador, checar o trem, torre 1186. 186, tenha um excelente dia. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3153, com informação Golf, descendo até o 140. 3153, desça para 2000 via chegada Bonf, 614. 2000 via Bonf, com 3153, 614, intenção RNAV, ok? Ciente, após pelo Serra Vida 366. Pelo Serra Vida 366, obrigado. Sete, autorizado a aproximação. 897. Tô em Salvador, bom dia, gol 1-7-1-5. Vai passar o 372, baixou a hidromola. 715, ciente, continua a aproximação, guarde pista livre. Vento calmo. Guardando na 7 e na 5. Outra, um segundo tráfego também da TAM no setor. Posteriormente, o senhor será autorizado a efetuar o seu voo nas radiais informadas e nas distâncias, ok? Afirmativo, grato aí pela colaboração. Salvador, bom dia, 3179, informação Golf. 3179 Salvador, via chegada Bonf, desça para 2014. O senhor está seguindo o 3153 da sua companhia, que passa 15300 em descida, livrando Alagoinhas. Vem na pista. Direita, Salão 219, reportará livrando o gol no 607. Mantendo agora, o seu número 5 para pouso. 2409. A boa velocidade, mantendo 240. Gente, autorizado via, descendo para 2014, confirmo. Confirmo. 7, livrando a 1-0, forma que a visibilidade está bem restrita. No 7, 1-5, nível pouso, vento calmo. Vento calmo, gol no 7, 1-5. 7, táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 06, gol no 607. Para o posto para estacionamento, o TAM 3171 no gate ao 2, senhor. 3171 autorizado no 2, reporte táxi. Portaria em táxi, cabeceira 90. 607 confirmando seu portão 612, ok? Tente 06, 607. Salvador, bom dia, boa noite, 97, final, baixar travado. E 1.7 tem contato visual com o campo? Ainda não. Ok. Tem uma névoa úmida aqui sobre o campo. Tem um contato visual com sua aeronave. Continua a aproximação e informe com o visual. 0 para Campinas, informação hotel. 069, bom dia, pronto a cópia? Manda. Campinas autorizado, 32, Aerovia Peruísque 58. Decola no zero, curva direita, saída Gole Gonza. Controle 198, torre 186, transponde 5010. Alô. 58, pista 10, curva direita, Gole Gonza, 198, 186 e 5010, transponde. 069, correto, reporte pronto. Portão 01. Voltará, obrigado. 3597 atinge o. Ali, descendo para 2000. 3597. Afirmativo. Firme. Ah, só confirmando para o azul, a pista está operando em toda extensão agora. Apenas os primeiros 90 metros estão fechados. Ok, 90, obrigado. Eu vou desviar sua aeronave, já visto a aeronave de pequeno porte, reportar vazamento do motor e vai pousar em Salvador. Início de vetoração por TAM 3597, direita proa 240, a intenção do controle é que navegue no máximo 10 milhas nessa proa e após retorne para o Serra Vito 366, 3597. Afirmativo, direita 240, o 3597. Afirmo, a velocidade a partir de agora 180 nós. Reduzindo para 180. Vamos ajustar a velocidade 220 nós. 320 nós, TAM 3159. O TAM 3153, vamos ajustar a velocidade 220 nós. Reduzindo o TAM 3153. Noite na seca, remeteu devido à visibilidade. Ciente 1897, mantenha o rumo da pista, suba 2000 pés, chama o controle 119 decimal 8. 19,8. Em breve você vai ser autorizado a curvar pela esquerda e prosseguir. Todos os braços tratam na posição de 11 horas, que Bravo Zulu, chame a torre na frequência de 1186 solicitando instruções. 186 Zulu, bom trabalho. Controle gol no 897, arremeteu na sua escuta atingindo 2000. Qual foi o motivo da arremetida? Visibilidade, névoa muito forte ali na curta final. Ok, névoa muito forte, suba para o 050, mantenha a proa. 050 na proa, gol no 897. Reportará a final. 5527, esquerda pro Serra Vito 366. Esquerda 366, positivo, 3527. Senhores navegantes, a torre bem forma, névoa úmida, o teto de 1000 pés, visibilidade 2.500 metros. 3137. Alfa, Delta 7. 2797. Oscar Golf Kilo, serviço já dá terminado, chame Ilhéu, frequência no 201. 201, bom dia. Gol 1897, esquerda, proa 3620. Vai navegar no máximo 15 milhas ao norte. É o número 4 na sequência. Ciente, gol 1897. Controle, TAN 3153, a pista com menos 90 metros? De quanto? Obrigado. Controle Salvador, bom dia. Total 9990, ciente do hotel. Cruzando 200 para 1950. 28 milhas de mar, ciente das condições de Salvador e a restrição da pista. Ciente, desça para 060 na chegada mar e com 250 nós. 060, mar e com 250 nós. Total 9910. 40 graus com 3 nós. Livre pouso 35, Zulu. É, só confirmando o problema, é vazamento de óleo, é isso, no motor? Afirmativo, aí por precaução, preferi voltar. Ok, ciente. Zero Whisky 58. Decola no zero, com a esquerda, saída Puca, Aracaju. O controle 198, torre 186, transponder 5014. Autorizado Recife, nível 390, vindo para o 258. Decola 10, curva à esquerda, no sul da Puca, transmissão Aracaju, controle 198, torre 186. Transponder 5014 e voo no 642, informa que está com transporte de órgãos a bordo. Gente, 642, reporte pronto. Portará. Bravo Zulu, no solo aos 29, táxi até a bata. TAN 3153, velocidade 180, livre e aproximação. Reduzindo, TAN 3153, livre e aproximação. TAN 3597, Serra Vita 366, checa o trem torre 1186. 186, obrigado, até daqui a pouco. Autorizado Alfa Alfa Delta, iniciar o seu voo entre nas radiais informado e 40 a 45 milhas, ok? Gente. O 897, esquerda, proa 280, 280. Na proa 280, no caso de falha de comunicações, o senhor vai voar para Simbra. Magnética 130. Confirma aí, a sequência. Saiu muito ruim. Parece que foi submodulado. Esquerda 280, pro gol 1897. Afirmativo, falha de comunicações, veio para Simbra. Magnética 130, gol 1897. 1897. 3179, solicitou a RNAV. Negativo, o senhor prefere o localizador da 10. Ciente, a partir de agora velocidade 180 nós. 180 nós, 3179. Ativo, chamar ele então. Torre OTAN 3171, ponte esperta 10, pronto para decolagem. Autorizaria o nível 120? Ok, nível 120, Alfa Alfa Delta. Bate, Gol 897, curva à esquerda, proa 255, mantendo o alternado. Esquerda 255. TAN 3179 está sob vetoração. O senhor vai manter a proa, sendo limitado pelo localizador. 9, para buscar esse momento. Pole position autorizado, reporte táxi, azul 4069. Puxa, 4069. Meia, preciso aumentar a separação com 3153 da sua companhia. Sem problema. 97 desça para 3000 com 1014. 3000 1014, 1973. Isso é livre aproximação, cheque o trem, torre 1186. 186, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3153, passou Serra Vitor 366. Informe, passou Serra Vitor 372, 3153. 7. TAM tá remetendo, 3597. Ciente, 3597, mantenha a proa da pista e aguarde transferência. Salvador. Prossiga. 210 na velocidade. 210 e 200. São 3179, esquerda pro Serra Vitor 366. Esquerda, Serra Vitor 3, 1, 7. Mantém escuta. Controle 19, decimal 8, 3, 5, 7. 350 pés e a visibilidade 2.500 metros. Tenente total 9990. Controle 3, 5, 7, arremeteu. Tá mandando 4.000 na frente. Ok, a torre me informou a respeito do teto e visibilidade. Em função desses parâmetros, quais são as suas intenções? Ah, o teto tá abaixo, né? Eu posso com 100 ILS, acho que não dá pra retornar. Ok, o senhor vai prosseguir pra alternativa? É, aguarde só um instante. Você mantém escuta, por favor? Tá dando que a torre descida. Ok, então aguardamos. O 1897 aguarda aí também, porque até 200 pés, o vento estava 5 de cauda para a pista 10. Ok, 3179, pelo que eu observo, o senhor também não vai aproximar, né? Afirmativo. Total 9990, prepare-se para entrar em espera sobre TAP. Espera sobre TAP, total 9990. 3179, a 2000 pés, o senhor vai prosseguir e em Simbra vai entrar em espera. Positivo, em Simbra a gente espera, tá? 3179. O Gol no 897, 3.000 pés, Simbra espera. Simbra, 3.000, espera, Gol no 897. O TAM 3597, o senhor vai iniciar uma curva pela esquerda agora, no 040, voe para Simbra e entra em espera. Esquerda 040, voa Simbra e espera, TAM 3597. Aca, 80. Páscoa Golf Serra, o plano é pra onde? Serra Novembro, Ferrei Quebec, Chique Chique. Vai voar na Pro 310, 310. Vai por mais 10 milhas, depois o senhor voa pra Simbra. 310, 10 milhas, voa Simbra, 3597. Controle Alfa, Alfa Delta. Prossiga. Pro 150, senhor. Pro 150, autorizado. Delta. Radial e distância, chique-chique? Radial é 318, a distância 283 milhas. Tem 353. Tá remetendo isso? Azul 4069, 120 a bordo, 0430 autonomia, alterna conquista, pronto para o táxi. 8. Espera. Taxi Índia 2014, Sul 4069. 3153 é arremetida em frente, subindo para o 50. Frente para o 50, 3153. Espaço 3157, cabo forte. Arremetemos, é. Eu não. Cajuru ou vamos para Maceió? Rua esquerda, saída Conde, controle 198, torre 186, transponde 5001. Ciente, 3153, ainda mantém a proa, aguarde para girar. Mantenha a proa 310, tá 35 no 7, forma quando for para a Simbra. 35 no 7, está autorizado, girar à esquerda para Simbra. Esquerda, cima, entrando em alta, tá 35 no 7, aguardando. OTAN 3153, vetoração esquerda, proa 3620. Vai navegar 15 milhas no máximo nessa proa para curvar à esquerda e entrar em espera em Simbra. Ok, esquerda 360, 15 milhas nessa proa em Simbra, 3153. Tive o acionamento sempre o táxi. Livre decolagem, vento norte com 3 nós, 03 nós. Livre decolagem, OTAN 3171. O controle, OTAN 3153. Voador, OTAN 3153. Prossiga. Ok, possibilidade de aproximação da 28, senhor? Deve estar calmo, 3 nós. A torre me informa que o setor da pista 28 também está bastante restritivo. O senhor vai voar para Simbra a partir de agora e entrar em espera. Na espera em Simbra, o senhor número 4. Ativo, Simbra presente e número 4 para aproximação, 0053. Mantenha o 050. Afirmativo. Para informação dos senhores aeronavegantes, em Simbra temos 4 aeronaves. O TAN 3179 é 2000, o Gol 1897 é 3000, no nível 40, que modifica agora para 4000 pés com 1014, o TAN 3517, e o TAN 3153, 5000 pés com 1014, é o número 4, espera em Simbra. Em TAP eu tenho total 9910 no nível 06200, câmbio. Ok, 3153, 1014, 5000. 5, alinhado e pronto, Juliette Tango Zulu. O Golf Sierra Serra Novembro, XR Quebec, o outro destino? Afirmativo, Serra Novembro, XR Quebec. Gente, obrigado. O que muito pra gente aqui é o sol de frente pra cabine nesse horário, a gente não consegue avistar. Talvez para 28 seja mais interessante ainda com o glide. Ok, nós vamos fazer o seguinte, vamos avaliar a situação da pista 28, uma aeronave que está decolando agora, uma aeronave da TAM, ok? Ele vai ter informação precisa com relação à aproximação para 28. Ok, graças, 897. 21. 198, obrigado, dá 300. Controle Salvador, TAN 3171, bom dia, cruzando 030 para 3820 da Eldinel. Ok, TAN 3171 está em contato, radar, você poderia avaliar como estaria o setor de aproximação da pista 28? Na decolagem, senhor, o vento nevoeiro começou a aumentar na última parte da corrida de decolagem. E assim que rotamos, não afetou nossa decolagem, mas assim que rotamos, ficamos guardados, ok? Acho que o vento está baixo. Ah, ok, os senhores aeronavegantes, você ouviu a avaliação do 3171 que decolou da pista 10? O 3 ouviu. Oi, nossa, eu também. Oh, muito bom, então. Todos estão cientes com relação ao setor de aproximação da pista 28. E acabo de receber informação que houve um outro probleminha também. Devido a pássaros, não será autorizado nem decolagem, nem pouso, pelo menos por enquanto, pois haverá vistoria. 537. 77. Chega o sol 1219 para a cópia. Comandante, eu acho que está dentro. Poderia passar o metal do Aracaju, senhor? Não entendi. E o metal do Aracaju? Aguarde. Zulu está livre a decolagem, vento 360 graus com 3 nós. 171 a princípio está autorizado da EL, a posição solicitada está fora da jurisdição de Salvador. Ok, obrigado. Inicialmente então. Alfa Alfa Delta, façamos o seguinte, faça uma chamada para Aracaju 1203, porque ele poderá lhe fornecer o metal mais rapidamente possível. Ok, Federal 203, Alfa Alfa Delta. Serra Kilo Delta, plano para Serra Novembro, Romeu Eco. Confia em pista que decola e o estacionamento. O hangar da Bata decola da 197. 9903. 9910. 9910. Poderia informar a previsão para a vistoria da. Coordenada nível 150, destino Aracaju. Aracaju 170? 150. 150, Juliette em curso, aguarde cópia. Gente, grato. Chamativo, gostaria de uma previsão, mas agradecemos aí o seu contato. Total 9990. Positivo, é importante por esse órgão de controle também, estou aguardando. Obrigado. Então, 3171, chame o centro 1288. 1288, Centro Recife, TAM 3171, muito obrigado senhor, bom serviço, obrigado pela ajuda aí. Tudo muito bom dia, de Papatango, Juliette, Tango Zulu. É, Tango Zulu é o controle, contato radar. Zé, prossiga. Já entrei em contato com a sala de tráfego, está aguardando a solta dela. Gente, Golf Serra, vai entrar em contato com o centro, ver se ele já tem seu plano de voo. Sou Salvador, Azul 469, confirma que é o Serra, 469. A viatura já livrou a pista, escutou a aeronave que decolou na pista adjacente, ela vai cruzar a sua frente agora, o eixo de decolagem. Estou aguardando ela cruzar e já autorizo a sua decolagem. Assim a gente mantém o 469. 6.000 sobre TAP, vai alternar na presente Aracaju. Sim, é nível para Aracaju. 1.70. Gente, a princípio suba para o nível 130, 130 e voe para a posição Puga. Afirmativo, Puga, poderia lhe dar vetoração para Puga, subindo para 130? Positivo, só está livrando 060, subindo para 130 a princípio, voe na Pro 80. Pro 80, obrigado.